Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. É com alegria que retornamos a esta casa, que nos acolhe com muito carinho. Tá? Bom, eu acredito que eu tenha feito esse tema de uma forma um pouco diferente lá em 2010. Vocês se lembram disso? Não, né? Por isso que eu resolvi, porque é um tema muito gostoso, né? É algo que todos nós almejamos aqui. Quem aqui é feliz? Levanta a mão, vamos ver. Quem é? Quem é feliz? Só vocês? Não é feliz? Não, né? Quase podemos ir embora, né? Porque quase todo mundo é feliz aqui, né? Mas nós vamos procurar abordar a felicidade hoje, não apenas pelo aspecto religioso, porque muitos entendem que as religiões, alguns falam que é o ópio do povo, né? Que ela faz uma lavagem cerebral. Mas a doutrina espírita não, ela é uma doutrina da razão, é uma doutrina do que você faz uma análise daquilo, de tudo que passa em sua vida. E outras pessoas ainda falam que a doutrina espírita é a doutrina do sofrimento. Ah, você tem que sofrer para progredir. Ah, você tem que sofrer para evoluir. Ah, você tem... Não. Gente, Deus é pai, não é padrasto. Deus é amor. Qual pai vai criar um filho para o sofrimento? Não. Deus nos cria para a felicidade, para o amor. Porém, todas as vezes que nós nos desviamos do caminho, saímos, como diz o Haroldo, saímos da gravidade, da gravitação em torno de Deus, como está na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, nós, então, caímos em sofrimento. Mas nós fomos buscar, o que nos inspirou a fazer esse tema, foi um artigo que saiu na revista Veja, e depois outra na Super Interessante, do Dr. Martin Seligman, chamado Doutor Felicidade. É um psicólogo positivista norte-americano. Não sei se continua vivo, estava até há pouco tempo, mas durante mais de 20 anos, Dr. Martin Seligman estudou a razão pelas quais as pessoas sofrem. Quem vai no psicólogo? Quem está com algum problema? Quem sofreu uma perda, uma decepção, uma tristeza? Quem está angustiado? Quem está com qualquer tipo, alguém aqui, que ganha, você já virou alguém ganhar na loteria e no psicólogo? Não. Comprar carro novo e no psicólogo? Não, só na hora de pagar a prestação, né? Então, Dr. Martin Seligman, cansado de ver, de tratar do sofrimento, resolveu buscar as razões pelas quais as pessoas são felizes. E entender o que é realmente a felicidade e o que não é a felicidade. Mas antes de chegar no Dr. Martin Seligman, nós vamos fazer um passeio e verificar alguns conceitos na história, alguns poucos, existem muitos, sobre o que é a felicidade. E o epicurismo, assim como o hedonismo, nos diz que a felicidade é ter, é prazer. Quem tem pode, quem pode compra, quem compra goza, quem goza é feliz, não é assim? Exatamente, materialista. O materialismo é dessa forma. Porque nós vamos perceber que o ter não garante a felicidade. Aliás, tudo o que nós temos, não o que nós somos, tudo o que nós temos, ele nos dá prazer, mas ele nos traz também tristeza. Tudo que nos dá prazer, algum momento vai nos trazer uma decepção, uma tristeza, um sofrimento. Vamos ver? Carro novo, quando a gente compra, nem tira o plástico, vai fazer inveja para os amigos, não é assim que a gente faz? Vai mostrar para todo mundo, vai fazer inveja para o vizinho. É aquela alegria, não é a felicidade. Mas, quando chega em janeiro, fevereiro, tem que pagar IPVA. Já é uma tristeza. Tem que pagar seguro obrigatório. Aí, com as facilidades do mercado, você vai lá e compra esse carro em 60... Eu tive um colega que comprou em 96 meses. Gente, a hora que você está pagando metade do carro, você deve o carro inteiro e não vale mais nada. Parece que quanto mais você paga, Roosevelt fala isso, quanto mais você paga, mais grosso fica o carnê. É uma tristeza. Aí, de repente, você deixa alguém passar em risco o seu carro. Outro sofrimento, decepção, você xinga, fica bravo, fica irritado. Aí você tem que trocar pneu, e aí vai. Então, aquilo que te dá alegria, vai te dar sofrimento. Vamos pegar outra coisa, filho. Mário Prata diz que filho é bom, mas dura muito. Dura a vida inteira. É verdade, não acredita? É isso mesmo. Dura a vida inteira. Filho é a coisa mais gostosa, momento da gestação, faz o chá de bebê, tá? aquela ansiedade por nascer. Quando nasce, o pessoal faz festa de um ano e a criança não sabe nem o que está acontecendo. Não é para ele, a festa é para os pais que querem exibir aquilo. Porque todo mundo faz festa de um ano, não faz? Todo mundo, não sei para quê. Não sei para quê, porque a criança não entende nada, chora, às vezes dorme, mas nós fazemos. Então, filho é um motivo de alegria grande para a gente. Mas quantas noites que nós deixamos de dormir por causa dos filhos? Muitas, não é? Aí tem que levantar e trabalhar no outro dia. Aí ele começa a chorar e você não sabe o que é. Se é cólica, se é uma dor, se é isso. Aí ele cresce um pouquinho mais, aí você tem que matriculá-lo numa escola. Aí você vai pegar o preço de uma escola, não é brincadeira. Ele cresce um pouquinho mais, você já fica preocupado com as companhias que ele vai ter. Será que aquela pessoa é uma boa companhia para o meu filho? Só que o pai da outra também acha a mesma coisa, né? Com relação a você. Será que ele está tomando enfiado nas drogas? O que será que meu filho vai ser na vida? Será que vai ter emprego para ele nesse mundo? Será que ele vai conseguir se formar? É uma preocupação atrás da outra. E aí, quando ele fica maior um pouco, ele encontra um belo par de olhos, vai embora e te deixa na saudade. E volta aos domingos, se a comida for boa. É, e tem sogra, gente, que não é muito inteligente. A Matildes aprendeu com a minha mãe. A minha mãe tratava as noras aqui, ó, pão de ló. O que acontecia? Tinha o filho perto dela o tempo todo, os netos também. Porque a sogra que briga com a nora, afasta a nora, o filho e o neto. É uma questão de inteligência. A nora também. Estou falando das duas partes. É uma questão de inteligência. Então, filho é bom, mas é motivo de sofrimento. Então, tudo na nossa vida que está condicionado a coisas, a fatores externos, vai nos dar prazer, mas também vai nos dar sofrimento. Tá? Nós podemos comparar. Para quem se baseia em coisas materiais, nós podemos comparar a felicidade como um jogo de futebol. Onde está a felicidade ali? Vamos ver se vocês lembram. Não, não é no gol. Hã? Felicidade? Aqui, ó, isso aqui, ó. Na bola. Claro que é na bola. Por que que a felicidade é na bola? Porque todo mundo corre atrás dela. E a hora que tem ela nos pés, chuta para frente ou passa para o companheiro e continua correndo atrás dela. Chuta para frente e continua correndo atrás dela. Assim nós fazemos. Nós sempre buscamos a felicidade lá. Diz o poeta que a felicidade está onde nós a colocamos. O problema é que nós nunca colocamos onde nós estamos. Ai, a minha felicidade seria se eu comprasse uma casa para sair do aluguel. Ah, felicidade se eu comprar um carro novo. Felicidade se meu filho namorar o filho da vizinha, a filha da vizinha. E assim por diante. Nós sempre condicionamos a outras coisas. Aí minha felicidade é comprar uma moto. Compro uma usada. De repente eu falo, ah, não, agora tem que comprar uma nova. É uma nova meta. Ah, daí, aí eu quero um carro. E sempre assim. Divaldo conta que ele tinha uma secretária, uma colega de trabalho, que já estava chegando ali nos 30 anos, balzaquiana, né, naquela época lá, não era muito bom a mulher passar dos 30 sem casar. Então ela falou assim: Divaldo, eu preciso arrumar um namoro, um marido, reza para que eu arrume um namorado. E disse que ele rezou, e não é que ela arrumou? Arrumou um bom partido? Porque homem é bom partido, inteiro não vale muita coisa não. Mas arrumou um bom partido e casou. Aí ele perguntou: e agora, está feliz? Falou: ah, Divaldo, sabe o que que é? Eu casei, mas estou morando no fundo da casa da sogra. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa. Pode ser até pequenininha. Tá bom. Lá vai ele rezar. E ela vai e compra a casa. Lá no, onde o Judas perdeu a bota. As botas, né? E aí foi na inauguração, não cabia três pessoas na sala, aquelas casas de conjuntos, né? E ele perguntou: e agora, está feliz? Falou: ai, Divaldo, essa casa é tão longe, eu tenho que pegar duas conduções, demoro muito, eu vou ser feliz quando eu tiver meu carrinho. E vai ele rezar, e de repente, ele chega de ônibus, ela de carro. O Fusquinha. E agora, está feliz? Falou: ai, Divaldo, aquela casa vazia, só eu, meu marido, eu vou ser feliz quando eu tiver meus filhos, três filhos, dois meninos e uma menina. E lá vai, tem um, tem dois, tem três. E agora, está feliz? Falou: ai, Divaldo, filho é uma preocupação, esse mundo que nós estamos, olha, eu só vou ter tranquilidade quando eles se formarem, tiverem seus empregos, casarem. Tá bom, e vai, e passa, e o tempo vai passando. Casaram, formaram, arrumaram emprego, tal, tal. E agora? Ai, de volta, a casa ficou vazia novamente. Agora só os netinhos para me trazer felicidade. E aí nascem os netos. E agora? Está feliz? Falou: ai, desisti, vou deixar para a próxima encarnação. Então é assim. Dr. Martins Silva nos fala que a infelicidade é necessária para nós. Porque a infelicidade nos move a buscar algo, nos motiva a buscar algo que nos dará um prazer. Porque o dia que nós formos plenamente felizes, nós não temos mais nada para fazer na vida. E nós sabemos que a felicidade deste mundo não é possível plenamente. Porque a felicidade plena é dos espíritos superiores, consiste no trabalho. Não é a felicidade que nós queremos aqui, da ociosidade, de ficar no rancho, de ficar tomando cerveja, de ficar sem trabalhar, não. É uma coisa muito diferente para nós. Tá certo? Bom, então nós sabemos que a felicidade não é ter. Aí veio Diógenes, o cínico, aquele que andava com uma lanterna durante o dia procurando um homem honesto. Não achou, né? E hoje, então, aí que ele não acharia de jeito nenhum. Né? Então, Diógenes falava que a felicidade é não ter. Por quê? Se você não tem carro, você não tem que pagar IPVA. Você não tem que pôr combustível. Você não tem que pagar prestação. Ninguém vai te roubar o carro. Não vai ter que consertar, então você não tem. Se você não tiver filho, você não vai ter que acordar até de tarde, até noite, não vai ter que pagar a escola, a faculdade. Mas nós percebemos, tá, que hoje as pessoas sofrem mais pelo não ter do que pelo ter. Já prestaram atenção? Que a gente sofre pelo que não tem. Porque nós criamos expectativas, ilusões, e só tem uma razão pelo qual a pessoa se desilude, só uma, porque ela se ilude. Mega Sena está acumulada, voltando à Mega Sena, tá? A gente já começa a sonhar, vou reformar aqui, ó, nós vamos construir dois andares para o ar-condicionado, a gente já até é bonzinho, dá um pouquinho para caridade, qualquer um poderia dar, né? tá vindo de graça, né? Então você é infeliz por quê? Porque meu cabelo é crespo, outro é porque o cabelo é liso, outro é porque, se eu fosse 10 centímetros mais alto. Então nós buscamos sempre uma justificativa para que nós sejamos felizes e nunca estamos satisfeitos com aquele momento que estamos vivendo, que deveria ser. Só para vocês verem como é que funciona a coisa. Faz de conta que nós temos um carro. E ao sair daqui, nós vemos que ele tem uma batida. Qual a nossa reação? Alguém bateu e amassou o carro. Nós já ficamos com raiva. Quem foi que fez isso? Vou ter prejuízo, a franquia não cobre, vou ter que pagar isso aqui. Não é assim? Estamos insatisfeitos. Mas vamos... Vocês viram aquela propaganda da Antártica? Filtra de novo. Filtra de novo. Vamos lá. Eu tenho um carro. Estou saindo, ou atropelo alguém, ou bato e me machuco. Me firo. Ou firo alguém que está do meu lado. O que, que nós falamos? Pô, podia ter só estragado o carro, né? Não estaria bom? Não, não estava bom na outra situação. A gente queria só que... Filtra de novo. Aí eu bato o carro e alguém morre no acidente. O que, que a gente fala? Podia ter só machucado. A gente nunca está satisfeito. Porque nós somos muito sensíveis às perdas e não aos ganhos. 10 pessoas podem nos fazer o bem. Nós vamos lembrar daquela que nos fez o mal durante o dia. Vocês sabem por que, que quando vocês estão no congestionamento, aqui é que não acontece muito congestionamento, né? A marginal aqui é bem liberada. Vocês sabem por que, que naqueles congestionamentos, a gente tá parado. A gente muda de fila, para ali. A gente muda para lá, para. Por que isso? Vocês sabem? Existe um estudo sobre isso. Foi publicado também na revista Veja. Na realidade, todas as filas, com algumas pequenas diferenças, andam da mesma forma. Só que quando nós estamos andando, nós não observamos que a pessoa está parada. Só quando nós estamos parados, que a gente fica olhando para o lado, irritado, porque os outros estão andando e nós não. Então, nós não percebemos, porque não somos sensíveis aos ganhos, apenas às perdas. Percebemos quando estamos levando um prejuízo, mas não percebemos quando estamos tendo um lucro. Tá? Então, o não ter é, também não é motivo. Na sociedade que nós vivemos, nem o ter e não ter. Hoje, quem tem uma joia pode usar? Não. Você fica escravo, tem que arrumar um cofre, tem que gastar dinheiro com um banco, fica com medo de roubarem. Aí você vai numa festa, você tem que levar escondido, dentro de uma bolsa, dentro de alguma coisa, chega lá, vai no banheiro, colocar aquilo que te pertence para você se exibir. Então nós vemos que nem o ter e nem o não ter nos garante a felicidade. Aí vem um outro filósofo que nos disse, tá, que a felicidade não é ter, não é não ter, a felicidade é ser. E ninguém mais do que Sócrates, para nos dar o exemplo da renúncia, do desprezo às coisas materiais, da insignificância de tudo que o cercava, porque ele era, ele não tinha. Quando ele estava lá na prisão, quando ele foi condenado, a sua esposa Xantipa chegou: Sócrates, você foi condenado à morte, mas todos estão. Mas Sócrates, você é inocente, falou, você ainda queria que além de condenado eu fosse culpado? É melhor você ser um inocente preso do que um culpado solto. Não é assim? Perante a lei de Deus? Quando ele estava, que o Crito, o seu discípulo, queria que ele fugisse, ele não aceitou. Como é que eu vou fugir? Como vocês fizeram? Subornamos o guarda. E como eu vou falar de honradez, de honestidade, se vocês fizeram uma coisa errada? Não. Mas você está preso? Não. Tu és um mau filósofo. Não estou preso. Meu corpo está preso. O espírito de Sócrates vai em qualquer lugar. Quando o soldado chegou com a cicuta, o senhor ainda tem uma hora. O que é uma hora perante a eternidade? Bebeu logo. Quando estava agonizando, perguntaram, onde quer que enterremos o seu corpo? Meu corpo? Sócrates não está nele, joguem em qualquer lugar. É um desprendimento total. Porque ele era, então ele já tinha conquistado valores para desprezar as coisas da mundanas que nós vivemos aqui. E nós temos que trabalhar em nosso íntimo para também adquirir Roosevelt também nos diz que nós, que Deus não nos dá nada, nada, nada, nada que nos compete conquistar. Nada. Nada vem de graça. Então, quando eu peço, nós pedimos para Deus força, como é que alguém adquire força? E malhar numa academia, correr, saltar, não é assim? É a mesma coisa, a força espiritual, Deus vai colocar em nossa vida obstáculos, que através da transposição dos obstáculos, nós ficaremos fortes espiritualmente. Não vem de graça. Quando nós pedimos para Deus sabedoria, Ele nos dá problemas. É através da resolução dos problemas que nós vamos desenvolver a nossa inteligência e ter a sabedoria. Quando nós pedimos para Deus paciência, Ele nos dá uma sogra. Brincadeira, adoro minha sogra, viu? Mas, não somente a sogra, a nora, mas aqueles parentes difíceis que são colocados em nossa vida, têm uma finalidade útil. Nós estamos no local certo com as pessoas certas para o nosso progresso. Temos que lembrar que Deus coloca os inimigos na nossa vida para que eles tenham coragem de nos dizer aquilo que os amigos não falam. Para nos alertar sobre os nossos erros, sobre os nossos comportamentos errôneos, que os amigos ocultam, omitem e às vezes até aplaudem. Então nada vem. Roosevelt nos conta a história. Diz que quando Jesus chamaram-no porque Lázaro tinha morrido, e ele demorou ainda alguns dias, chegou lá, Lázaro já estava enterrado há mais de 3 dias, né? 3 ou 4 dias. Ele chegou e pediu para os discípulos, tirem a pedra, porque naquele tempo não era túmulo igual ao cemitério aqui, não. Eram cavidades nas rochas com pedras pesadíssimas. E ele pediu para os discípulos, removam a pedra. E eles foram com muito esforço e removeram. E aí ele fala para Lázaro, saia lá. E conta aos evangelhos que Lázaro saiu. Todo mundo ficou impressionado, achando que aquilo era uma ressurreição. E Lázaro, nós sabemos que não estava morto. Porém, depois que tudo se acalmou, os discípulos chegaram para ele e perguntaram, mestre, se tu foste capaz de dizer para um homem morto, levanta-te, saia, e ele levantou e saiu, por que o senhor não ordenou para a pedra, afasta-te daí? E diz que o mestre falou o seguinte, olha, ressuscitar mortos, vocês ainda não conseguem, mas carregar pedra, sim. Então, faça o que é a atribuição de vocês. Tudo que nos compete fazer, não adianta pedirmos a Deus. Porque nós, inclusive, não sabemos pedir. Quantas vezes nós vemos as pessoas brindando saúde com um copo de bebida alcoólica na mão, ou com uísque, ou com champanhe, ou com vinho, ou com cerveja. Saúde! Se embebedando, se maltratando, jogando veneno no seu corpo. Então nós temos que saber, aprender a pedir as coisas, mas não esquecer que compete a nós fazer a nossa parte. Né? E aí, o que é a felicidade? É ter, é não ter ou é ser? Aí veio uma outra pessoa que falou o seguinte, a felicidade é amar. Amar vai resumir tudo. O amor que Jesus nos ensinou é a verdadeira causa e a fonte da nossa felicidade. Não o amor que nós exigimos dos outros, mas o amor que nós damos aos outros. Nós vamos falar mais sobre o amor, que ele nos deixa leve, nos faz bem, mas faz muito mais bem para quem dá do que para quem recebe. Como a história da Madre Teresa, que estava lá cuidando de um leproso, e passou alguém e falou, irmã, eu não faria isso por dinheiro algum do mundo. Ela falou, eu também não, porque ela fazia por amor. E ela falava que nós temos que amar até doer. No momento atual da nossa sociedade, é um pouco difícil nós amarmos. Mas vamos chegar lá. Se no momento atual nós nos respeitarmos, nós teremos paz no mundo. Stephen Kennedy tem um artigo que fala, eu até falei aqui na última vez que eu vim aqui, sobre o respeito. Respeitai-vos uns aos outros, seria suficiente para nós termos a paz no mundo. Tá? Não teria acontecido, por exemplo, aquele acidente que aconteceu a semana passada no jogo do Corinthians. Falta intolerância. O que leva alguém, se é que isso aconteceu dessa forma, não podemos julgar, a atirar um artefato que pode machucar alguém na direção de outra pessoa, não é? Sem motivo nenhum. Então perguntaram para o Dr. Marticílio, mas é possível medir a nossa felicidade? E ele disse que nós podemos dividir a felicidade em felicidade momentânea, que são os prazeres, e felicidade existencial, que esta é aquela que nós medimos desde o momento que nós nascemos até a hora que desencarnamos. E a doutrina espírita fala mais, até depois, desde antes. Porque a felicidade momentânea são aquelas pequenas satisfações pessoais que nós temos com o nosso corpo. Por exemplo, comer um chocolate, ouvir uma música, encontrar um amigo, encontrar a pessoa amada, fazer uma relação sexual, todas essas coisas que nos dão prazeres, isso são momentâneos, são fugídios, porque ele tem uma duração efêmera. Geralmente, os prazeres, quando o Dr. Marticílio vai nos falar que um ato de altruísmo aumenta nosso nível de felicidade por 2 meses, mas isso é para depois, tá? Só pra... Agora, a felicidade existencial é aquela que nós temos, porque muitos de nós, quem quer ter bons amigos aqui? Quem quer ter velhos amigos? Comece fazendo os novos. E quem quer ter amigo tem que ser inteligente, tem que estar sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre, porque quem gosta de ficar perto de uma pessoa chata, de uma pessoa que quando você pergunta como é que ela está, ela resolve contar? É difícil. Daquela pessoa que só lamenta, lastima. Então nós temos que ser inteligentes para, se quisermos ter amigos, nessa pesquisa que o Dr. Martin Silliman fez, ele dá uma série de outros parâmetros para a felicidade. Por exemplo, as pessoas felizes vivem mais, têm melhor qualidade de vida, têm mais amigos, não é? Bom, vamos lá. Aí ele nos dá a receita da infelicidade. Tudo aquilo que nós... Isso é um cientista falando, gente. Não estamos falando de religião, nem de doutrina espírita. É um cientista falando com métodos que ele testou em laboratório. Isso é resultado de pesquisas de anos e anos. Então ele fala que a receita da infelicidade é dinheiro. Dinheiro traz felicidade? Geralmente a gente fala assim, manda buscar, não é? Então ele nos diz que o dinheiro, sim, ele, até o momento da satisfação das nossas necessidades, ele te traz o conforto. Mas não é a quantidade, o quanto de dinheiro que vai te fazer ser mais ou menos feliz. Fizeram uma pesquisa com as pessoas mais ricas, segundo a revista Forbes, e o nível de felicidade delas não é diferente do nosso. Praticamente o mesmo. Então não é a quantidade de dinheiro. E se nós levarmos em conta que muitas pessoas, para ganhar o dinheiro, acabam destruindo a própria vida. Ficam fora de casa. Não convivem com os filhos, não convivem com a família. Só pensam em trabalho, trabalho, trabalho. Eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Não. Não materialmente. Esquecemos de dar Deus. Esquecemos de dar Jesus. Esquecemos de dar a religião. Deixamos os nossos filhos à mercê das drogas, da rua, dos traficantes que o adotam, porque nós estamos preocupados em ganhar dinheiro para dar coisas. Aí quando nós somos chamados na escola, a mãe fica do lado de quem? O pai fica do lado de quem? Do filho. Porque ela não se deu, ela deu coisas, ela não conviveu, ela não participa da vida. E se ela não participa da vida, naquele momento em que ela está sendo chamada lá, ela vai ficar contra o filho? Não. Matilde, minha esposa, foi vice-diretora de escola 9 anos. 9 anos. E ela não podia, ela via o menino enfiado nas drogas, não podia falar nada. Se falasse, o pai processava. Você vai ter que provar que meu filho está usando droga. Não precisa provar, gente. Está na cara. Então, é a falta de participação dos pais na vida dos filhos. Perguntaram para Montessori quando deve começar a educação de uma criança. Vocês sabem? Ela falou que é 20 anos antes dela nascer. Porque hoje nós temos uma geração de mães, pais deseducados. Como é que você quer que uma menina de 19 anos que não recebeu educação vá educar um filho? Ou de 15 anos, ou de 17, ou de 18? Mas não vai dar tempo de a gente falar mais sobre isso. Então não é a quantidade do dinheiro, tá? Seria o casamento? Sócrates nos diz, casar ou não casar, todo jeito você vai se arrepender. Entende? É verdade. Nós somos ansiosos por natureza, nós sempre queremos aquilo que nós não temos, onde nós queremos estar onde nós não estamos. Tá? Se eu tenho dois compromissos, eu tenho um casamento e tenho a casa espírita para ir. Aí eu venho na casa espírita, eu fico, nossa senhora, que coisa chata que esse cara está falando, podia estar lá no casamento me divertindo. Aí se eu vou no casamento, eu chego lá e falo, pô, esse casamento já vai demorar, dava tempo de eu ter ido lá, assistido a palestra. A gente sempre está ansioso, querendo estar no outro local. Então o casamento não é ele que traz a felicidade. Quem se casa para ser feliz, dá com os burros na água. Você tem que se casar para fazer o outro feliz, e como consequência você vai ser feliz. Essa é a fórmula. Nós não temos que condicionar a nossa felicidade aos outros. Ah, então o casamento, sim, você vai ter que renunciar a muitas coisas, mas você vai ter outras também. E na generalidade, as pessoas casadas são um pouco mais felizes, né? Aquelas que conseguem manter o casamento, não é? Então não é o casamento, não é você casar para ser. Existe um erro grave. A moça, por exemplo, ou o moço, tem aquele cara que é botequeiro, sem vergonha, quando casar ele conserta. Não conserta, gente. Não adianta. O relacionamento está mal. Ah, quando, se a gente tiver um filho vai melhorar. Não melhora. Não são coisas exteriores que vai melhorar uma relação. É um pacto entre as duas pessoas. É estabelecer regras. Olha, vai ser assim. Você aceita? Aceita ou não aceita, parte para outra. Porque ninguém vai mudar do dia para a noite. Em virtude de um casamento ou de uma criança, não é? O futuro, nós já falamos da moça lá. Tem gente que fala assim, quando eu me aposentar, Eduardo, já escutei isso muitas vezes. Quando eu me aposentar, vou trabalhar com você lá no lar. Ih, aposenta, o salário diminui, arruma um bico e não vai nunca mais, tá? A beleza, né? Agora eu vou falar de mim, né? Porque eu pedi para Deus nessa encarnação a prova da beleza. E ele falou não. Então, a beleza ajuda no relacionamento, mas ela não garante felicidade. Vocês conhecem a Bruna Felisberto? Miss Rio Grande do Sul, 2009. Essa moça bonita, linda, não é? Maravilhosa, tá? Aí, os empresários devem falar assim, ó, se você der uma mexidinha no nariz, você pode ser Miss Brasil e Miss Universo. Não é crítica, isso aqui, ela foi em vários programas de televisão e deu depoimentos, está na internet, então estou trazendo como exemplo que a busca de uma beleza irreal, né, acabou, a cirurgia dando errado, ela ficou com o nariz empinado, quando chove entra água, está com dificuldade, não, brincadeira, né? Mas ela está com dificuldade de respirar, já fez várias cirurgias, e olha lá, ó, é a mesma mulher. Então, ela, a própria beleza foi motivo da infelicidade dela. Será que Gisele Bündchen não tem dor de barriga? Será que a Xuxa pode ir na praia tomar um sorvete igual nós vamos? Não. Não pode. Não tem vida. Tá? Então, a beleza não é garantia. O poder, mesma coisa, o poder... Assim como a beleza e a riqueza são as provas mais perigosas que nós passamos. O status. Status. O que, que é status? É você comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para alguém que você não gosta aquilo que você não é. É aquele popular que a gente fala assim, é comer mortadela e rotar peito de peru. Tá? E isso daí, você mostra um status, mostra uma posição que você não, que não é aquilo que você é. E você tem que manter aquilo de qualquer jeito. E você acaba trazendo sofrimento, não felicidade para você. Você pode dar uma aparência do que você é, mas não o que você realmente é, né? Então, todos esses fatores aqui representam a felicidade colocada fora de nós, não internamente. Como a história do homem que tinha um pônei e uma criança. E ele era muito feliz, porque tinha o pônei e tinha o filho. Brincava com os dois. Um dia o pônei fugiu. E ele, em vez de ficar feliz porque não foi a criança, foi o pônei, não. Ficou muito triste porque o pônei fugiu, mesmo estando com o filho. Passou um pouquinho, passou uma semana, esse pônei voltou trazendo um cavalo garanhão. Aí ele ficou mais feliz ainda, né? Muito feliz, por quê? Agora ele tinha o pônei, tinha o filho e tinha o cavalo. Só que o filho foi montar no cavalo, e como era um cavalo selvagem, caiu e quebrou a perna. E aí ele ficou muito triste. O filho com a perna quebrada, será que vai consertar? Será que vai ter jeito? Será que ele vai poder ter uma vida normal? Será que vai poder jogar futebol? E ele ficou muito triste porque o filho estava com a perna quebrada. Aí veio a guerra. E o governo começou a alistar os jovens para ir para a guerra. E quem vai para a guerra jovem dificilmente volta, não é? E ele ficou tão feliz que o filho dele estava com a perna quebrada e não poderia ir para a guerra. Perceberam? Ele estava triste porque estava com a perna quebrada e feliz, porque nós estamos sempre condicionando as coisas exteriores, sendo que a felicidade é algo que está dentro de nós. É o comportamento que nós temos diante das adversidades da vida. Eu opto, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Dor todos nós vamos ter, sofrer depende de cada um, tá certo? E aí Dr. Martin Seligman nos fala que, se ele nos deu a receita da infelicidade, ele vai nos dar a receita da felicidade. Prazer, engajamento e significado. Prazer é você ter sensações agradáveis. Mas não é aquele prazer chulo, promíscuo, de baixo nível, que muitos acham que ter prazer é ficar num bar enchendo a cara de cachaça. É ir num baile de carnaval e soltar franga. É ir para uma orgia. Não. O prazer, ele consiste nas coisas boas da vida, como, por exemplo, ler um bom livro, ouvir uma boa música, assistir a um bom filme, encontrar um amigo, dar uma volta no parque, brincar com seu cachorro, fazer um trabalho assistencial, tudo aquilo que te dá a sensação de felicidade, que não te prejudique o seu corpo nem o seu espírito. Isto é prazer. Aí ele fala do engajamento. Engajamento é você fazer as coisas com determinação, com vontade, com garra, persistência, perseverança. Lá no lar nós temos as nossas pizzas, fizemos sábado passado 1.800 pizzas. Então nós temos vários tipos de voluntário. Tem aquele que chega, Eduardo, o que eu posso fazer? Ele pega aquela máquina lá. Aí ele pega, já peguei, e agora? Falei, agora você põe em cima da mesa. Já pus, agora você monta a máquina, pega chave de fenda e parafusa. Já montei, e agora? Agora você põe na tomada. E agora? Agora você vai ralar o queijo. E tem outro que chega assim, Eduardo, posso te ajudar? A hora que você vê, ele já fez tudo. Quando tem vai ter um almoço na casa, nós não temos que nos limitar a comprar o ingresso e depois sair falando mal que o arroz estava duro. Não. O que eu posso fazer? Posso lavar prato? Posso escolher o arroz? Posso ajudar na cozinha? É você se engajar. Mas o engajamento não é só na casa espírita, é dentro de casa com os filhos, olhando a tarefa, acompanhando, participando efetivamente da vida deles. É no nosso trabalho. Não chegar já olhando o relógio para saber que hora que vai sair para o almoço. É na nossa família. É na sociedade. É no campo de futebol, em qualquer lugar. Tudo que você fizer, faça com determinação, persistência. Tá? E o significado, ele nos diz que significado é você dar um sentido para a sua vida. E ele fala que a melhor maneira de você dar sentido para a vida é através do ato de altruísmo, da bondade. Ele fala que Um ato de altruísmo eleva seu nível de felicidade por 2 meses. Por isso que lá no lar nós fazemos pizza mês sim, mês não. Se queremos ter felicidade, ajudar os outros, a recompensa que nós recebemos para o nosso espírito é muito grande. Tá certo? E aí, nós vamos trazer uma passagem de Jesus que vai nos explicar o porquê que nós sofremos. E ele nos convida para que nós deixemos de sofrer. Então vamos lá. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha, olha o que Jesus fala. Vinde a mim todos que estão sofrendo. Pode vir. Certeza. Eu vos aliviarei. Ele prometeu. Jesus é Espírito puro. Evoluído, tá? Há 4 bilhões e meio de anos na nossa frente. Mas só que ele põe uma condição. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então vamos rapidamente aqui, que nós temos mais uns 10 minutos, né? Verificar o que é o jugo de Jesus e o que é o jugo da terra. Então vamos lá. Aqui é o jugo de Jesus. Ele falou que é leve, suave. E o da terra? Vamos ver. Qual destes daí pesa mais em nosso íntimo, nossa consciência? O jugo de Jesus é o amor. Quem ama, como é que fica? Flutuando nas nuvens, não é assim? O jovem não vai nem comer, esquece até da mãe, do pai, tá? Então ele está numa assim, sabe? Lá nas nuvens, né? A gente fica nas nuvens. Porém, como é que o ódio nos deixa? Sobrecarregados, pensando na pessoa o tempo todo. Nós vamos literalmente dormir com o inimigo, porque nós não esquecemos. Eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito isso, ele vai me ver, quando eu encontrar de novo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós ficamos remoendo e perdemos até o sono. Fechamos o nosso semblante, as sobrancelhas fica tudo, pegamos até rugas. O que é mais leve, o amor ou o ódio dentro de nós? Aí nós temos o perdão. Quem perdoa, tira um fardo das suas costas, independente do outro aceitar ou não, pedir ou não. Então o perdão nos alivia. O verdadeiro perdão não é o perdão condicionado, não é o perdão, eu te perdoo, mas não faça mais isso. Isso não é perdão. A gente só sabe se perdoou se quando alguém comentar conosco o fato ou a pessoa, nós não nos alterarmos emocionalmente. Mas o perdão dá umas 3 aulas, né? Não dá para a gente falar muito aqui, tá? E a vingança? A pessoa que se vinga fica pensando o tempo todo, buscando uma maneira. Nós tivemos em Barretos um taxista que foi morto por uma pessoa que ficou durante 1 ano planejando matar o taxista. 1 ano. Vocês imaginam esse 1 ano de vida da pessoa? Não dorme. Pesado. Sem contar depois as consequências. Depois do assassinato, o que, que aconteceu, né? Vai um para o cemitério e outro para a cadeia. A humildade e o orgulho. A pessoa humilde não tem, nada que atormente. Mas a pessoa orgulhosa, por cima de mim só avião, se passa baixo eu taco pedra. Você sabe com quem você está falando? Você está rindo aí, é? Você sabe com quem você está falando? Mas você sabe com quem você está falando? Quantas vezes nós não fazemos isso, né? O menino lá na conversa falou assim, ó, se você tiver tempo eu te explico, mas não dá tempo, né? Então o orgulho, a fraternidade e a bondade contra o egoísmo, a ambição. A pessoa egoísta sempre está buscando uma maneira de ganhar mais, de passar perna nos outros, de acumular, e não vive a vida. O avarento não vive, ele é mais pobre do que um que ganha salário mínimo, porque ele não toma nem um sorvete para não gastar dinheiro. A pessoa ambiciosa, a pessoa egoísta, é aquela que olha somente para ela, tá? Pessoa, resignação contra a revolta. A pessoa revoltada e a pessoa desesperada também são terríveis. Eu tenho um tio da Matilde que o filho dele foi assassinado lá na Bahia. Ele deu uma surra no filho depois de morto. Espancou o filho. Eu te falei para você não sair. Olha só a falta de controle, né? Mas a pessoa calma, resignada. Resignação não é aceitação passiva. É não blasfêmia contra Deus, contra outras pessoas, reconhecendo que aquilo é uma necessidade nossa, mas lutando sempre para extinguir aquele mal. A fé e a descrença. Então nós vamos pegar isso aqui, vamos pôr numa balança. Quanto pesa isso na nossa consciência, no nosso coração, no nosso íntimo? E quanto pesa isso aqui? Qual que é pesado? Este é o jugo de Jesus, não é leve, não é suave, mas de quem depende para nós carregarmos isso ou aquilo? Só de nós. De quem depende ou odiar ou amar? Só de mim. De quem depende ou me vingar ou perdoar? Somente da gente. Nós carregamos um jugo pesado porque nós queremos. Porque é o nosso orgulho e o nosso egoísmo que nos faz assim. Tá? E nós temos uma mensagem de Albino Teixeira, pela psicografia de Chico Xavier. Ele fala o que mais sofremos no mundo. Tá? Então ele fala, não é a dificuldade. Dificuldade todos nós temos, é necessidade. Mas nós nos desanimamos. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Quando surge um problema, gente, nós só temos dois tipos de problema na nossa vida. O que tem solução e o que não tem solução. Alguém conhece outro? Não, né? Se tem solução, ao invés do desespero, da preocupação, vamos trabalhar para resolver o problema. Porque se você tiver uma duplicata vencendo amanhã, não adianta você ficar sem dormir à noite que não vai aparecer o dinheiro. Você liga para o credor e fala que não vai pagar, quem não vai dormir é ele. Não é assim? Problema dele. Mas não adianta você desesperar. Então eu vou pegar aqui, bom, o que eu tenho que fazer? Quais alternativas? O que eu posso fazer? Onde eu posso recorrer? Você trabalhar para resolver. Agora, se o problema não tem solução, esquece, gente, não tem solução. E eu vou falar para vocês que praticamente todos os problemas não têm solução. Tá? Meu pai morreu. Aí daí? Vai trazer um pai novo para mim? Não, eu tenho que superar aquilo, passar por aquilo. Perdi o emprego, vou lá pedir pelo amor de Deus para o patrão, vou procurar outro. Namorado largou da namorada, ou vice-versa. Você vai trazer de volta? Não. São os desafios da nossa vida que nós temos que enfrentar. Ah, então, conta-se que lá na Itália, quando estava para surgir a Segunda Guerra Mundial, estava aquele boato, sai a guerra, vem a guerra ou não vem a guerra? Todo mundo preocupado, não se falava naquilo, em outra coisa, não é? E eu tinha um jovem lá que era muito calmo, tranquilo, e quando a gente é muito calmo e tranquilo, a gente incomoda os outros. Tá? Aí perguntaram para esse jovem, você não está preocupado com a guerra? Ele falou, olha, das duas, uma. Pode ser que a guerra venha, pode ser que a guerra não venha. Se a guerra não vier, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se a guerra vier, das duas, uma. Pode ser que eu seja convocado e pode ser que eu não seja convocado. Se eu não for convocado, eu não tenho com o que me preocupar, não vou para lá mesmo, né? Mas se eu for convocado, das duas, uma. Pode ser que eu vá para frente de batalha e pode ser que eu fique na retaguarda. Se eu ficar na retaguarda, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for para frente de batalha, das duas, uma. Pode ser que eu seja ferido, pode ser que eu não seja ferido. Se eu não for ferido, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for ferido, das duas, uma. Pode ser um ferimento leve, pode ser um ferimento grave. Se for um ferimento leve, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se for um ferimento grave, das duas, uma. Pode ser que eu sobreviva, pode ser que eu morra. Se eu sobreviver, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu morrer, eu vou estar ao lado de Deus, aí que eu não tenho com o que me preocupar mesmo. É uma pessoa que não se desespera, que aguarda, não indolentemente, mas deixa as coisas acontecerem e você vai ter a significado, a reação de acordo com aquilo que acontecer. Não nos desesperarmos antes. Ah, a mulher vai no médico, tem um carocinho no seio, já bota na cabeça que é câncer, já não dorme de noite e até fazer esse exame sair o resultado, pelo amor de Deus. Espera aí. Se for câncer, vai tratar. Vai mudar o desespero? Se não for, sofreu à toa. Sofreu à toa. Eu tenho um exame para fazer, uma prova para um emprego. Eu fico preocupado. O que acontece? Fico sem dormir, vou mal na prova. Não passo mesmo. Deixa as coisas acontecerem, trabalhe sempre. Faça o melhor. Mas por isso que chama pré-ocupação. Você ocupa antes. Pré-ocupação. Tá certo? Então vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Não é a doença, é o pavor em recebê-lo. No dia que nós entendermos que a doença é uma bênção de Deus para nós, que é o remédio das nossas almas, nós vamos encarar de uma forma diferente. E quando nós recebermos o diagnóstico, é câncer, fala, olha, graças a Deus. Vamos lembrar de Maria de Magdala, aquela mulher pecadora, meretriz, desfazia os lares. E assim que conheceu Jesus, tinha ouro, sedas, linhos, perfumes caros, tudo. Assim que ela conheceu Jesus, ela abandonou tudo. Deu tudo embora, jogou tudo fora. E passou a seguir o mestre. E quando o mestre morreu, o machismo ainda que imperava naquela época, nenhum dos discípulos quis levá-la com eles. Ela estava na beira da praia quando passa uma caravana de leprosos que estavam em busca do mestre. Chegaram tarde. Ele foi crucificado. E ela então decide seguir esses leprosos e cuidar deles. Se redimir de todo o mal que ela fez. É um exemplo de como nós podemos, numa única encarnação, reparar todos os erros que nós cometemos aqui. E por muito tempo ela cuidou, até que um dia ela estava tomando banho, quando viu uma mancha, pegou um graveto, enfiou, não sentiu dor, era o sintoma da lepra. E aquela mulher que falava de Jesus para aquelas pessoas, naquele dia ela mudou o discurso. Não mais vocês os leprosos, nós os leprosos, agora sou como um de vocês, porque ela sabia que aquilo era a expiação final dela, para expurgar todos aqueles erros que ela tinha cometido. E se nós temos uma doença, é porque de alguma forma nós é que cultivamos aquela doença, seja nesta encarnação ou seja encarnações passadas, causas anteriores e causas atuais das aflições. Então a doença é um efeito, tem que curar a causa. Você pode ir lá fazer a cirurgia, mas se você não se transformar intimamente, se você não tirar a causa daquilo que te acometeu, não vai ter problema, vai voltar em outro local. Jesus falava, vá e não peques mais para que não te aconteça algo de pior, relacionando a doença física a um desmando moral que nós podemos ter, né? Não é o parente infeliz, nós já falamos do parente infeliz que ele é necessário para nós, não é o fracasso, tá? Não existe fracasso, existem experiências mal sucedidas, como Thomas Edison. Mestre, já fracassamos 700 vezes. Não, encontramos 700 vezes de como não fazer. E a persistência fez com que ele inventasse a lâmpada. Não é ingratidão, é porque nós, quando fazemos o bem, nós esperamos uma retribuição. E o amor e o bem não espera, nada em troca. Tá? Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Todos na Terra temos o nosso a nossa função, aquilo que nós nos propusemos a fazer. Desde o mais simples, a mais simples pessoa, socialmente falando, quanto a mais alta, da mais alta sociedade. Não é injúria, é orgulho ferido. Perguntaram para Gandhi assim, Gandhi, já perdoaste aqueles que te ofenderam? Falou, não. Mas como não? Eu nunca me ofendi. Porque perdão supõe-se uma ofensa. E se alguém te ofender, das duas, uma. Ou é verdade, ou é mentira. Se for verdade, o que tem que fazer? Agradeça, muito obrigado, você me alertou. E vá corrigir aquele erro seu. Se for mentira, esqueça. É o que falam de você, o que falam de você é reputação. Reputação não interessa, o que interessa é o caráter. Caráter é aquilo que você é e que você vai levar para frente. Não é a tentação, são os prazeres da vida, né, que nós temos. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Porque o nosso corpo vai envelhecer, a morte vem. Então, Podemos fazer uma plástica? Pode, deve fazer. Ficar bonito? Sim. Sem exagero, sem fanatismo, sem pensar na... Eu vi uma moça aí, um dia num programa de televisão, que ela tinha feito 30 cirurgias plásticas. Vocês lembram desse caso? Mais de 30 cirurgias plásticas. Falei, não sei onde que ela arrumou tanta coisa para fazer. Isso daí já é um exagero, né? Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, ó. O pior problema não é o problema, é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Percebam que o sofrimento que nós temos são criados por nós mesmos. É o significado que nós damos para as coisas. Porque sempre poderia ter acontecido algo de pior. Divaldo diz que orava por tudo de bom que acontecia com ele. E um dia Joana de Anjos falou assim, meu filho, você tem que orar também pelo de mal que não te aconteceu, porque durante a sua viagem nós ficamos tomando conta de você. Então ele passou a orar pelo bom e pelo mal que não aconteceu. E um dia ele encontrou uma senhora numa palestra e ela falou para ele, Divaldo, eu também oro pelo mal que me aconteceu. Porque aquele mal, de alguma forma, foi necessário para mim, para me alertar de alguma coisa, para me fazer com que eu corrija algo de errado que eu tenho, para me tirar de um caminho errado que eu estava percorrendo. Então nós temos que orar sempre, porque aquilo que nos acontece, pode ter certeza, é o mínimo que poderia ter acontecido, que nós necessitamos. Então, só para encerrar, felicidade não tem o caminho, não tem caminho. Não tem uma estação de chegada, ela é o caminho, é percorrer, é você ir daqui até São Paulo, não olhar para o asfalto, olha para a lateral, veja as plantações, uma laranja, cana, hoje eu consigo ver até a diferença na tonalidade das canas, uma está pendoando, outra está mais escura, outra está mais clara, é você apreciar a obra de Deus. A paisagem é a mesma, mas dois olhos contemplam de forma totalmente diferente. É superar as hostilidades, mesmo daquelas pessoas que não gostam. Jesus falou para nós amarmos aqueles que são contra nós, aqueles que não gostam de nós e até os nossos inimigos. E, resumindo, uma conduta reta, está lá no Livro dos Espíritos, que vai nos trazer uma consciência tranquila e um coração apaziguado e vamos sim poder dormir com a nossa consciência, com a nossa cabeça no travesseiro, tranquilamente. Muito obrigado a todos, felicidades para vocês, que a paz e o amor do Mestre Jesus continuem a nos iluminar agora e sempre. Boa noite.